começa o novo turno aqui no Jogatina BG. Vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu quero me atacar. Eu sou o Zabuzeta e também estou sozinho. É isso mesmo, não teremos convidados nem participantes, né? Porém, só tem eu, o Zabuzeta. Eu vou explicar o motivo dessa solidão aqui. Mas hoje eu vou abordar os jogos que tem característica solo, né? Um jogo solo que você pode jogar sozinho, jogar contra seu imaginário e muitas outras opções. É claro que eu vou explicar isso depois no tile de comentários. Então, voltamos já. E você chega aqui comigo no tile de comentários relativos ao último programa, o programa de número 12, que a gente fez um experimento lá no Board Lab e falamos sobre o Pimp My Bite, que é um jogo de tabuleiro que a gente criou em 30 minutos. Se você não ouviu o podcast, não ouviu a premissa, né, essa proposta, digamos assim, dá uma ouvida lá. Muita gente ainda ficou meio assim, pelo motivo de talvez não ter entendido, da gente talvez ter interpretado que a gente vai fazer só podcast nesse sentido, mas esses podcasts são sazonais, eles não vão vir com frequência constante, eles serão podcasts mais pra gente descontrair, né? Tanto que o Henrique Coelho e o Rodrigo Deus comentaram que gostaram da proposta, mas acharam que fica estranho pelo formato que a gente já tem no Jogatina. E a gente foi lá, por exemplo, até mesmo o Excel, ele foi lá, respondeu o Rodrigo dizendo que esse tipo de podcast não vai ter uma frequência exata, com o formato regular, né? Até porque a ideia é a gente realmente descontrair, sabe? De imaginar um novo jogo. Quem nunca imaginou um jogo de tabuleiro, sabe? De você criar, imaginar, tipo, oh, nossa, esse seria o jogo perfeito. E você convidar os amigos pra conversar. E acabou criando a ideia desse podcast do Board Lab. Então, por isso que é uma proposta muito interessante. Então, talvez se você não pegou essa... Talvez se você ficou meio assim de, ah, eu vou ouvir, mas esse podcast não tem nenhuma relação com nenhum jogo, ouça ele sem preocupação, entre no embalo, traga pra gente sugestões de tema ou de mecânicas pra gente criar no futuro. Lembrando que o Board Lab é só pra gente, às vezes, criar um jogo aqui do nada, baseado em vários outros jogos, que nem a gente comentou, né? Não é exatamente do nada, mas a gente tenta trazer o melhor de todos, de cada mundo, sabe? De você, ah, que tal pegar a mecânica do Seven Wonders e tal, tal. Então vocês vão ouvir muito disso lá no Board Lab de número 12. E Pimp My Bite seria realmente um jogo que eu queria jogar. E a gente até comentou, né? Olha só, trago sugestões de melhorias. Tanto que veio o Carlos Codo e trouxe uma melhoria para nós. No comentário dele aqui, ele diz que tem uma solução para o nosso problema. Ele diz assim: durante o podcast, fora comentado que não tinha muita noção da separação do tempo. Pois bem, vai aqui a solução. Faça como é feito anualmente em empresa, principalmente nas de grande porte. Separe em trimestres. Daí começando o jogo pelo período do Natal, onde será anunciada uma grande empresa, ou um grande projeto no caso, né, pra gente. Daí para diante, poderia ou colocar período de jogo de 3 ou 5 anos à escolha de vocês. Cara, realmente trimestre é uma coisa bem interessante. E quanto ao mercado, poderia dividir em países em relação à venda. Daí poderia mandar em mercados mais do que em outras empresas, dando assim uma abertura para o tabuleiro com um mapa mundial e alguns países destacados. Interessante, talvez até pensando assim de blocos, né, de países, por exemplo, América do Norte, América do Sul, Europa, Europa Oriental, né, Sudeste. Então, cada um tem, digamos, uma noção melhor de mercado. Então, isso aí é realmente interessante. Carlos Codo, muito obrigado pela sugestão. Realmente, separar em trimestre é uma coisa bem interessante. Eu não tinha pensado nesse sentido. E até porque dá pra gente até brincar com o ano fiscal, que termina normalmente final de março, começo de abril, sabe? Que muitas empresas fecham o ano fiscal nesse período. Então, é interessante. Realmente, eu gostei da sugestão. Bom, eu vou ficar por aqui no modo de comentários, né? A gente já vai daqui a pouco pro podcast. Deixa eu só deixar um aviso aqui importante, além dos recados que eu vou passar daqui a pouco. Se você tá achando estranho que o canal do Jogatina não tá tendo vídeos esse mês de julho, é porque realmente eu saí de férias. Eu trouxe os vídeos pra editar aqui, porque eu corri pra editar vários vídeos durante meu período de férias, mas acabou que não deu tempo de editar, por N motivos que eu não vou trazer aqui pra vocês, né? Mas, assim, a gente vai ter o unboxing que o Excel prometeu do Zombicide. Voltando de férias, vai ter 3 gameplays de 3 jogos que a gente gostou muito. Eu gravei com o Snake, então vocês vão ver vários gameplays: Star Realms, The Terrence 2x62 e Lords of Waterdeep, da D&D, né? Então vocês vão ver muita coisa legal no canal do Jogatina BG, em breve, lá em agosto. Então, lembrando que você pode acompanhar a gente pelo Facebook, no facebook.com/jogatinabg, e também seguir a gente através do Twitter, no @jogatinabg. E se você tá no Ludopedia, você pode seguir nosso canal lá no Ludopedia, é no Jogatina BG, vai estar linkado aqui abaixo no podcast. E como eu tô gravando fora de casa, vocês vão ouvir muitos sons, buzinas, carros, então eu vou tentar reduzir o máximo na edição isso. Vai se fuder, caminhão. Então vamos lá, começando esse podcast. Esse podcast é sobre o modo solo, né? Aproveitando que eu tô sozinho. E por que não falar sobre o modo solo? Porque, querendo ou não, eu vou falar daqui a pouco sobre os modos solo de verdade, que você vai jogar sozinho contra a inteligência artificial do tabuleiro. Querendo ou não, existe um pouquinho de preconceito sobre o modo solo. Às vezes a pessoa fala, ah não, mas é muito mais divertido jogar com amigos. Até mesmo o Excel e o Cabeça às vezes traz esse ponto, né? Ah, realmente é muito mais divertido você jogar, por exemplo, o Zombicide com amigos do que você jogar sozinho controlando vários personagens. Eu concordo. Mas existe vários fatores que demanda, acaba surgindo muitas opções de modo solo, até por conta que não é muita gente que tem grupos grandes de amigos, né? Ou uma pessoa que tem uma idade um pouco mais avançada, não aposentado, mas tem uma idade avançada e acaba tendo pouco tempo pra jogar. Trabalha, sei lá, domingo a domingo, sabe como que é, às vezes o ritmo de várias pessoas, dependente do compromisso, trabalha de domingo a domingo, é bem complicado e acaba não tendo tempo de reunir com os amigos, mas gosta muito do hobby e acaba optando por jogar solo, né? E também não é só esse motivo para você jogar solo, existem vários outros motivos, às vezes de você conhecer os seus jogos, às vezes só para você aproveitar um momento de intelectual, sabe? Normalmente muita gente gosta de estar sozinho em casa, às vezes jogar um videogame, ler um livro, e também muita gente gosta de abrir sua caixa de tabuleiro, montar um jogo e jogar sozinho, aproveitar aquele momento de calmaria, sabe? De você estar ali se divertindo jogando sozinho. Isso é interessante, até porque você acaba conhecendo as regras do tabuleiro, né? Então muita gente opta, vou falar até dos tipos aqui, mas eu já vou dar um spoiler aqui do tipo. Muita gente faz a opção de você jogar sozinho para você conhecer as regras do jogo antes de apresentar para o seu grupo, até mesmo para você saber explicar isso para os seus amigos e por aí vai. Agora sim, vamos para os tipos de jogos que tem modo solo. Ele pode ser o verdadeiro, pode ser o cooperativo, pode ser supere sua pontuação e também tem o dupla personalidade. São raros jogos que tem realmente modo solo verdadeiro. O melhor exemplo disso que muita gente conhece é o Friday, que ele é desenhado para ser modo único, sabe? Modo único. Ele é para um jogador, não é, por exemplo, vamos supor, Imperial Settlers, ele tem de 1 a 4 jogadores, ou seja, ele tem um modo solo ali, mas ele talvez fique melhor em 3, 4 jogadores, por exemplo, mas não é exclusivamente um modo solo. O Friday não, o Friday é realmente uma mecânica simples, mas que pode você... Eu não conheço sobre o jogo, tá, gente? Até porque ele é raro, eu não cheguei a ver certinho sobre ele. E, querendo ou não, esse modo solo lembra muito aqueles livros de RPG de aventura solo, sabe? Cidadela dos Ladrões e muitos outros jogos, muitos livros, jogos, né? Da editora Jambô, eu acho que Jambô traz muitos jogos assim nesse sentido. Então, o verdadeiro modo solo, então acaba tendo isso aí. Mas tem outros jogos que eu vou só citar pra vocês aqui. É o, por exemplo, Navajo Wars, The Day at Omaha Beach, Hornet Leaders, Carrier Air Operation, Labyrinth, The War on the Horn, né, certo? Tem muitos jogos assim, principalmente jogos com pegada mais militares, também tem muitos jogos que a gente viu alguns exemplos, né? E a partir disso a gente vai pro próximo modo, né, de você jogar solo, que é realmente você pegar aquele jogo que é cooperativo e você jogar sozinho. Jogos, por exemplo, como XCOM Board Game, Zombicide, Eldritch Horror, Flashpoint, Pandemic, são diversos jogos que tem um modo solo que você pode optar por jogar sozinho, certo? Eu vou citar alguns deles mais pra frente, quando eu der algumas sugestões também para encerrar o podcast, mas os jogos cooperativos têm essa premissa. Você pode jogar com seus amigos, mas também você pode jogar sozinho, assumindo um ou mais personagens do jogo. Então você vai vencendo o jogo através da sua inteligência artificial. Então é uma boa opção para, às vezes, ou você não tem um grupo de amigos e joga sozinho, mesmo que você se interessa pela temática, sabe? Mas você pode jogar sozinho. Ou também você pode jogar sozinho para aprender a mecânica antes de você explicar. Então o jogo cooperativo, ele consegue atender isso, sabe? Existe também o jogo competitivo com o modo solo, ou seja, supere seu score, né? Beat your own score. Então, esses jogos competitivos, eles podem apresentar oficialmente uma variante solo. Por exemplo, Nations, que é um que eu tenho, que tem um modo solo que eu ainda não testei. Outros clássicos como Agricola, The Gallerist, né? Eles têm muito esse contexto de você colocar... principalmente os jogos que têm essa temática no seu jogo sozinho, são os euros clássicos, né? Alguns jogos, ele vem totalmente cooperativo e ele acaba vindo com expansões que faz você jogar sozinho. Por exemplo, é o caso do Viticulture, né, que ele teve uma expansão que permite você jogar contra uma inteligência artificial. Então muitos jogos que existe modo competitivo acaba às vezes lançando expansões oficiais ou não oficiais. Por exemplo, você vai ver muita gente, vai ver muitos posts, por exemplo, no próprio Ludopedia, no próprio Board Game Geek, com muitos jogos que tem expansões criadas por jogadores, expansões, variantes solos, né, no caso, de jogos competitivos para você jogar contra a inteligência artificial. Então, às vezes ele pode ser uma... ele pode atender realmente o desafio do jogo, certo? Ou ele pode ser uma coisa um pouco mais simplificada, só para você ter aquele gostinho de jogo. Você quer muito jogar aquele jogo, mas não encontra amigos, tá viajando, levou um jogo e não encontrou amigos, sabe como que é? Então, às vezes, o competitivo dele acaba sendo... E a partir disso a gente também entra num modo que você pode jogar sozinho para você testar, mas é um modo esquizofrênico, né, que muita gente brinca, mas é que é um modo de dupla personalidade, que é você jogar contra você mesmo. Muita gente que, por exemplo, joga xadrez gosta de fazer desse jeito, de você jogar sozinho. Até mesmo pode ver muitos canais, por exemplo, do Rado, o próprio Jack mesmo lá do Nipple TV, sabe, o Jack Explicador, ele vai apresentar o jogo para vocês, né, para ensinar vocês, pra vocês aprenderem. Ele joga contra ele mesmo, ele faz uma versão Jack e outra versão Hyde, sabe? Jack e Hyde. E acaba se desafiando. Isso é muito legal, às vezes, pra você entender como funciona a questão de batalha, a questão de estratégia, como que você evolui uma árvore de tecnologia. Então você acaba vendo como que funciona o jogo jogando desse jeito. Às vezes é pra você mesmo ver, você joga algumas rodadas, não precisa necessariamente jogar o jogo todo. Você monta ali o jogo, testa nesse modo esquizofrênico, modo dupla personalidade, e vê como que o jogo funciona. Às vezes você tem uma noção de que o jogo é desse jeito, depois que você vê funcionando, você, opa, esse jogo pode ser interessante, ou esse jogo acaba pecando no aspecto. Bom, então, antes de entrar de fato em algumas indicações de modo solo, né, aproveitar aqui, fazer umas indicações aqui de jogos que eu consigo jogar sozinho, sabe? Eu vou falar a respeito de dois canais que tem aqui no Ludopedia que eu acho muito interessante. Primeiro é o canal Jogando Solo, ele tem muitos gameplays jogando solo mesmo, realmente jogos ali que são interessantes. Pathfinder, ele já jogou Robinson Crusoe, então vocês vão ver bastante coisa que vai estar linkado aqui abaixo. E outro canal que eu vou apresentar aqui pra vocês também é o One Player Guide Brasil. Ele é uma versão nacional de um dos famosos grupos lá do Board Game Geek. Ele traz muitas recomendações e ideias para você apresentar para os seus jogos ou colocar variantes dos seus jogos. Então ele tem muita coisa interessante se você entrar lá. Tem bastantes inscritos aqui, certo? Ele faz alguns reviews, ele faz algumas abordagens. Olha só como é negativo isso, uma abordagem positiva. Então tem bastante coisa aqui, algumas entrevistas. Então os dois canais vão estar aqui linkados aqui abaixo para vocês, certo? Esses canais são excelentes. Então, vamos lá! Então, eu vou trazer três indicações aqui. Eu vou começar com uma indicação de um jogo que ele é mega pequenininho, mas ele é gigante em sua mecânica. O jogo que eu vou falar aqui é o Tiny Epic Galaxies. Ele tem realmente uma variante, né, que foi desbloqueada através do seu financiamento coletivo, variante solo, né, e você joga contra Galáxias Rebeldes, que o jogo mesmo, ele permite você jogar ali com uma mecânica da inteligência artificial bem elaborada. E ele, assim, pra quem não conhece o Tiny Epic Galaxies, normalmente no modo competitivo, que não é um jogo competitivo, você pode jogar ele contra os seus adversários, né? Vamos supor que você tá um grupo de amigos ali, tá jogando. E cada jogador controla uma galáxia e você vai melhorando seus status. Seja de quantidade de naves que você vai jogando, né? Que você vai atribuindo a colonização de planetas ou pousando nos planetas que vão estar abertos no jogo. Seja melhorando o seu império ou seja melhorando a quantidade de dados que você rola, porque ele tem uma mecânica de seleção de rolagem de dados. Ele tem uma premissa de você ter recursos, né, tais como energia e cultura, porque assim, ele é um jogo bem elaborado. Os jogadores fazem rolagem de dados e você seleciona o estado, faz suas ações e passa. Só que quando você joga no modo solo, você faz isso normalmente como você estivesse jogando, mas quando chega no jogador adversário, né, que seria a inteligência artificial, você rola um número definido de dados ali e cada resultado vai atribuir uma ação da inteligência artificial. Por exemplo, roubar a quantidade de cultura ou energia que você tem, pegar um planeta para colonizar, eles podem fazer isso automaticamente. Eles nunca vão pousar no planeta, eles sempre vão colonizar, certo? Então, você tem suas naves que você vai atribuindo, então você vai aumentando isso ao longo do jogo. E o jogo, como ele tem um objetivo de quem chegar a 21 pontos, quem chegar no máximo de um certo ponto, destrava realmente o final do jogo. Ele vai lá dar o trigger, né? O gatilho final do jogo. Então, o modo solo é muito interessante. Cada ficha do jogador que você tem ali, que é a sua colônia, ele tem várias cores. E se você virar ela, tem a alternativa do modo solo. Tem galáxias rebeldes diferentes. E isso vai variando conforme a sua, digamos assim, a sua dificuldade. Você seleciona a dificuldade que você vai enfrentar no modo solo. Então você pode começar no modo mais fácil para um modo mais avançado. Isso, eu também já fiz um vídeo dele. Eu vou linkar aqui abaixo para vocês o modo solo que eu fiz do Tiny Epic Galaxies, que é bem interessante. Eu fiz um gameplay completo, então vocês podem conferir aqui abaixo, certo? Eu recomendo fortemente ele. Dos Tiny Epic, um outro que eu só posso citar aqui facilmente, que dá pra você jogar solo, que é o cooperativo, que é o Tiny Epic Defenders, né? Você pode jogar modo solo tranquilamente, seja um ou controlando vários personagens, né? Então dá pra você jogar assim dessa maneira. Então recomendo também. E o Tiny Epic, realmente, assim, primeiro, a mecânica dele é bem estruturada, temática muito gostosa, espacial, exploração ali. É o que eu mais gosto da série Tiny Epic. Então realmente dá pra se divertir bastante com ele, principalmente no modo solo. Outro jogo que esse realmente pra mim lembra muito a aventura solo, que é o Pathfinder, o Adventure Card Game, né? Que foi lançado pela Devir, com muitos, mas muitos erros de tradução, mas não deixa de ser um bom jogo, é um jogo excelente. Pra quem gosta daquele feeling de RPG, mas não quer participar da sua burocracia, ele atende realmente, né? Ele é um jogo cooperativo, que cada jogador controla um personagem, que tem suas habilidades especiais, você pode evoluir de campanha pra campanha, certo? E no modo solo, você pode controlar um personagem, jogar contra a inteligência artificial, ou controla mais personagens, fingindo que você tá controlando seu amiguinho A, amiguinho B, sabe? Então, o modo solo dele funciona muito bem, até mesmo, às vezes, para você testar a mecânica, ver como funciona. Mas, realmente, ele é um jogo que ele funciona melhor em grupo, até pela atenção de você rolar os dados, dos amigos pensarem em te ajudar com certos itens, bênçãos e por aí vai, certo? Então, de vocês criarem a estratégia, realmente, no modo multiplayer dele, é melhor. Não que ele fique ruim no modo solo. O modo solo dá para se divertir bastante, dá para você tem aquela sensação do RPG solo ali que você jogava com seus livros de aventura solo. E ele realmente é legal porque ele tem campanha, então você vai evoluindo o seu personagem. Jogos que eu ainda não joguei, por exemplo, o Crossfire, né? Ele também tem essa questão de você evoluir. Ele é um jogo bem difícil, bem mais difícil que o Pathfinder, mas o Pathfinder não é fácil. Aliás, pra quem quer, às vezes, conhecer o Pathfinder, mas tá pensando, ah, vou gastar dinheiro, eu vou recomendar pra vocês aqui o aplicativo, o jogo, né? Você pode simplesmente jogar ele normalmente, a primeira parte dele, uma campanha ali. No, pelo menos eu sei que tem Android, talvez eu não sei se tem no iPhone, mas vocês podem jogar facilmente ele ali com mais personagens. Então, é legal que ele tem um feeling de RPG, né? Você tem personagens de guerreiros, bardos, magos, clérigos, feiticeiros e por aí vai. São vários personagens, ladinos, né? Ele tem diversas habilidades. Eu não vou falar a respeito diretamente das mecânicas, até porque existe mecânica lá de enterrar carta e banir carta. Isso eu falando pra vocês pode ficar um pouco complicado, mas é realmente um jogo que o modo solo dele funciona bem por ser cooperativo e você pode jogar realmente ali no modo solo tranquilamente. Outro que realmente aqui ele funciona bem, até porque o modo de dois jogadores, né, que é um jogo para dois jogadores, que é o Senhor dos Anéis LCG, né, Living Card Game, que a gente falou lá no podcast de Card Games, vai estar linkado aqui abaixo também. Ele é um jogo que você joga contra a inteligência artificial. Ele é um jogo que funciona muito bem em um jogador, bem desafiante, porque você vai melhorando suas habilidades e você vai jogando contra o cenário. Ele tem diversas situações, diversos inimigos, e você vai controlando um grupo de heróis, né? Então você tem heróis mais voltados para tática, heróis mais voltados para liderança, lore ou espírito, né? Uma coisa assim. Então você vê muitos personagens ali da mitologia de Tolkien, né? E ele é legal porque ele é uma releitura dessa história que a gente já conhece dos livros e filmes e quadrinhos, sabe como que é, né? E a releitura dele é muito legal porque conforme você vai chegando na campanha, vai comprando expansões, você vai criando uma linha de história muito legal e você vai evoluindo de um... Não evoluindo igual RPG, sabe? De você pegar melhorar sua habilidade, certo? Você vai evoluindo com seus itens, isso vai sendo crescente ao longo do jogo, certo? Então você vai crescendo, e isso é legal porque você passa de um cenário, passa, por exemplo, pela Floresta das Trevas, aí você vai lá para os pântanos, então você vai fazendo muitas coisas, vai surgindo diversos inimigos, aranhas, orcs, Nazgûl, certo? Então tem muita coisa legal nesse jogo. Ele funciona perfeitamente, até porque a estrutura de Living Card Game, né, diferente de Deck Build ou de TCG, né, ele é interessante porque você vê uma forma gradual, né, você vai evoluindo isso, sabe, você vai crescendo isso no jogo, isso é muito interessante, então você vai vendo que você vai desenvolvendo ao longo do jogo, isso é realmente interessante. E temática Senhor dos Anéis, né, eu não posso dizer nada, eu sou muito fã, eu tinha que recomendar ele porque ele funciona muito bem para um jogador. Só vou listar alguns jogos aqui que o pessoal... Só pra gente não ter um podcast muito curto, eu vou listar alguns jogos aqui que o pessoal diz que a variante solo dele é muito interessante. Começando aqui, que nessa lista que eu peguei, que vai estar linkada aqui abaixo, tem 45 jogos, não vou citar todos, mas eu vou citar pelo menos aqui os 20 primeiros. Começando aqui que eles colocaram o Senhor dos Anéis de Card Game, o Living Card Game, LCG. Realmente, é o que eu disse. O Eldritch Horror, ele é muito difícil para um jogador, mas ele é interessante para você jogar ali no modo solo. Mage Knight, coloco aqui. Friday, Pandemic realmente pode funcionar bem. Gears of War, ele tem realmente um modo solo, que também não conhecia. O Caverna, Ilha Proibida, Robinson Crusoe, Pathfinder, Space Hulk, Death Angel, The Card Game, Elder Sign, realmente Elder Sign, também tem essa premissa. Eu joguei um pouco mais, eu não joguei ele fisicamente, eu joguei ele no do aplicativo. Sherlock Holmes, Consulting Detective, né? Ele funciona bem. O Android Netrunner, que também é um NCG. Agricola, Race for the Galaxy, The Gathering, Storm, Dungeons & Dragons, Castle, Havelock, Board Game. Ascension, né? Um deck build funciona também. Falando deck build, também tem o Star Realms, que tem um modo solo. Eu também não cheguei a testar. O Tiny Epic, que eu citei aqui. O Zombie in My Box, o Onirin, Fuga, All the Gates of Liyang, Zeno Shift, Onslaught, Thunderstorm, né? Eu vou citar todos os 45 aqui, só pra gente deixar em branco os outros, né? São diversos jogos aqui que colocaram nesse post. Bullfrogs realmente tem um modo solo, que foi uma expansão. O Apex, o Shadows of Brimstone também. Tem vários jogos aqui dele. Escape. Escape é verdade, né? Escape tem essa pegada de você pegar um item e fugir do lugar. Tiny Epic Defenders, que eu falei. Dice City. Imperial Settlers, Dungeon Roll, que é lá que se lançou, Castle Panic, Ora et Labora, não sei se eu não sei esse nome, Le Havre, Pleasant Dreams, Super Dungeon Explorer, jogos de, querendo ou não, jogos de Dungeon Crawler, dá pra você jogar realmente também sozinho, alguns deles. Harbor, Lewis Clark, Cyber Squad, aqui na posição 43, Progress, Evolution of Technology, Hostage Negotiator e o último aqui colocado nessa listagem, Tamriel. Realmente são muitos jogos aqui, lembrando que algumas variantes solo desses que eu citei, não oficial, mas muitos jogadores atribuem. Às vezes tem até o aval do designer, sabe? Olha só como realmente ficou interessante esse modo solo, nunca pensei nisso. Só que eles não lançam até por questão de copyright, sabe como funciona? Você tem toda uma coisa mercadológica pra lançar, então deixa for fun, sabe? Bom, gente, espero que não tenha ficado um monólogo gigante aqui. Mas lembrando o modo solo, então vocês vão só me ouvir aqui. Novamente eu peço desculpa se você ouviu buzinas como essa de carros lá fora. Realmente eu tô gravando num lugar que não é meu local oficial de gravação. Então eu tenho aqui alguns barulhos de carros, ônibus, motos, aviões, tanques de guerra e por aí vai. Mas é isso. Então deixa aí nos comentários quais jogos solo que você gosta de jogar, quais jogos que você jogou contra você mesmo, sabe? Pra você testar uma regra. Então são diversos jogos que tem isso. Às vezes até pra você passar o tempo. Você cansou de jogar videogame, ou você não tem esse costume de jogar videogame, não tem um filme pra ver, um livro pra ler, mas tem aquele board game te olhando na prateleira, é uma boa opção de você jogar ali com seus amiguinhos, ou seus amiguinhos imaginários, né? No caso. Então é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Não esqueça de comentar, assinar nosso canal no Ludopedia, se inscrever no feed do podcast, avaliar a gente lá no iTunes, certo? Quiser mandar e-mail lá no jogatinabg@gmail.com, fica à vontade. Bom, então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo turno. Falou! Little